de Bé Carneiro, meia vaca mu. O porco faz galinha cocorocó. O pato cué e o pintinho faz piu-piu. Abelha faz, zum zum, o lobo faz, o peixe e a coruja.